Division 2110, Costa Gate Station. Fly now Letter to Doom. Descend 2,000 feet, KMH 1018. Create ILS X-ray runway 10, report Division final. Gente, eu faço tempo. Senhor, aos feitos autorizados na Porta Eterna. Argentina 1-9-0-1-0, Establish Operator, Runway 10. Argentina 1-9-0-1-0, complete final in the contact to tower 118 to the 1-9-5. 118-905, buen día. Prosigue. Finalizado el rebote, trato completo. Please, we're close. Bahía, buen día, Argentina 1-9-0-1-0, full establish, ahí les, runway 10. Argentina 1-9-0-1-0, to land runway 10, wind 190 degrees 06 knots, QNH 1018. Please to land runway 10, heading at 1910. China 1910, Abdulbazos, 16 right turn, Puri Tetsuya, Alpha Juliet, Gate 11, Manito. Okay, taxiway Alpha Juliet and position 11 at apron, China 1910. Discussão, na presente localidade 3 de Duna, em separo B, em pés, ajuste 1098, autorizado final de procedimento em MS Extrude F10, repete, estabilizado. 4 вызов на мою комплекте с ночью на Кольцо воду 118 весьма новый тип. 4 вызов на мою. Спасибо. Sala 38 no meio, sala 34, libera direita, prossegue Alfa Juliette, posição 1041.